não somente porque é o ano do Pai, mas porque em toda essa época, esse tempo lindo que Deus nos deu, o Pai está fazendo isso, Jesus está fazendo isso, e é claro, por ser o ano do Pai, é esta a graça que nós estamos recebendo. O Pai está amando, o Filho derramando o seu Espírito sobre todos nós. Claro, o Pai sempre amou, mas de maneira sensível nós estamos experimentando o seu amor. Desde Pentecostes, Jesus vem derramando o seu Espírito Santo sobre nós, mas nesses últimos tempos, nós temos percebido de maneira muito clara, muito forte, muito sensível, temos experimentado nas nossas vidas o resultado deste derramamento do Espírito Santo. Temos, graças a Deus, temos. E a esse propósito é que fala a primeira leitura. Eu faço questão de esclarecer, porque esse texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, até ontem a primeira leitura iniciava o capítulo 15, e hoje estamos continuando esse trecho. Ele é um momento chave dentro da história da igreja. Lá no começo da igreja, quase aconteceu uma cisão, portanto uma separação dentro da igreja, um cisma dentro da igreja, logo no começo. A igreja já correu esse risco. Claro, o tentador, aquele que é o diabolos, que quer dizer o divisor, aquele que divide, já queria no começo da igreja dividi-la. O que foi que aconteceu? Eu repito o que eu tinha falado ontem, mas é importante eu dizer tudo de novo hoje. Nos inícios, os apóstolos, os discípulos, pregaram o Evangelho, pregaram Jesus, o Senhorio de Jesus, a vida nova, levaram o Evangelho apenas para os judeus. Eles iam às sinagogas e pregavam o Evangelho aos seus irmãos, demonstrando que Jesus tinha realizado as profecias, como eles tinham encontrado desde os inícios. Eles anunciavam a eles que Jesus realizava todos os anseios, as expectativas do seu povo, desde os patriarcas até aquele momento, e que agora era hora de se converterem, porque esse Jesus a quem eles haviam crucificado, o Pai o havia ressuscitado, e eles eram testemunha disso. Era esta a pregação deles para judeus. De repente, entre aqueles que foram dispersos por causa da perseguição e chegaram a Antioquia, eles começaram a pregar também para pagãos, para pagãos. Impressionante, os pagãos começaram a acolher a palavra de Deus com muito mais entusiasmo, com muito mais abertura e com muito mais frutos palpáveis, sensíveis, do que os próprios judeus. O resultado entre eles foi maravilhoso. A notícia chegou em Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Eles não acreditavam, era demais, pagãos recebendo a palavra de Deus, se convertendo. Ainda mais as notícias que chegavam é que eles recebiam o derramamento do Espírito Santo, eram batizados no Espírito, os dons do Espírito Santo se manifestavam entre eles. Era muito para a cabeça deles. Então pegaram Barnabé, um homem de muita sabedoria, um homem muito cheio do Espírito Santo, e mandaram lá para Antioquia. E ele foi. Quando ele chegou, ele viu que era real, que era verdade. E ele viu que teria muito trabalho por duas coisas. Primeiro, aqueles pagãos recém-convertidos tinham uma fome, uma sede da palavra de Deus que ele não tinha encontrado entre os judeus. E segundo, eram agora muitos pagãos que esperavam, e aqueles que se haviam convertido queriam que a palavra fosse levada também aos outros. Havia ali um campo maravilhoso de missão. Barnabé se sentiu pequenininho e logo se lembrou tudo aquilo que havia acontecido com Saulo, Saulo perseguidor dos cristãos, Saulo que tinha uma fúria dentro de si querendo acabar com os cristãos, Saulo que recebeu ordens dos sumos sacerdotes para ir a Damasco e pegar todos os cristãos que houvessem lá e levá-los presos, e eles, se não voltassem atrás, seriam julgados, seriam condenados, seriam levados à morte. E de repente, indo para Damasco, tudo muda, porque Jesus se manifesta a ele. Ele não vê, mas ele ouve a voz de Jesus. Jesus o manda entrar em Damasco. Jesus manda Ananias para impor as mãos sobre ele, para que Saulo recupere a vista, porque naquele momento ele perdeu a visão, e que ele seja cheio do Espírito Santo. Ananias vai, faz o que Deus mandou, embora temeroso, porque ele disse para Deus: mas Senhor, o Senhor não sabe que é ele o perseguidor que veio para cá para acabar conosco? E Deus disse: não, ele vai ser um instrumento escolhido para mim, ele vai sofrer muito pela minha causa, mas agora vai e realiza isso que eu estou mandando. Ananias foi, impôs as mãos, Saulo ficou cheio do Espírito Santo, Saulo recuperou a vista, e a graça nele foi tão forte que já em Damasco ele começou a pregar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus, a ponto de todos perguntarem: mas não era ele que veio para cá como perseguidor para acabar com os cristãos? E ele que prega agora o cristianismo, ele que prega esse Cristo? Como é possível tudo isso? Ananias se lembrou disso, foi lá, pegou Saulo e levou com ele para Antioquia. E lá os dois passaram um ano inteiro pregando a palavra, e foi maravilhoso aquilo que aconteceu entre os pagãos. Foi maravilhoso, uma coisa impressionante. Depois de um ano, eles estão num momento de oração, e diz a palavra: havia muitos profetas entre eles já, vindos do paganismo. E de repente, por ordem clara, o Espírito Santo diz: separem para mim Paulo e Barnabé para a missão que eu lhes confio. Fizeram como o Espírito Santo havia mandado, impõem as mãos sobre eles e os enviam. E eles começam a primeira viagem apostólica. Daí vai Saulo e Barnabé para uma região enorme, uma região enorme, de cidade em cidade, de cidade em cidade, pregando o evangelho agora a pagãos. E as maravilhas e as conversões são admiráveis. Aquilo foi abalando, abalando, abalando as estruturas, porque todos aqueles que agora eram cristãos, mas tinham vindo do judaísmo, tinha uma ideia que esses pagãos todos, para se tornarem cristãos, primeiro tinham que se tornar judeus, aprender tudo a respeito da Bíblia, conhecer todo o Antigo Testamento, conhecer, para depois entrar no Novo. Então, deviam ser circuncidados, fazer todo esse aprendizado como eles, cumprir a lei de Moisés, para depois poderem se tornar cristãos. Eles não aceitavam aqueles homens, aquelas mulheres recém-vindos do paganismo, deixa eu dizer, que não sabiam nada da lei de Moisés, que não sabiam nada dos profetas, que não sabiam nada da história do povo de Deus, agora convertidos, agora também eles pregando a palavra de Deus, também eles cheios do Espírito Santo, também eles sendo usados por Deus nos carismas. Eles não aceitavam aquilo, era muito para a cabeça deles. E aquela situação foi de tal maneira se exasperando, que quase acontece uma divisão, uma cisão na igreja. Os apóstolos logo convocam um concílio, o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Foi dificílimo, dificílimo, porque desfeitearam Paulo e Barnabé, que fizeram isso como se fossem pessoas irresponsáveis. O que aconteceu entre eles não foi fácil. Cobraram deles. A coisa só teve solução, preste atenção, porque Pedro tinha passado por uma experiência muito forte. Pedro, que era o chefe da igreja, e eles sabiam muito bem que Jesus tinha deixado Pedro como pedra fundamental: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que és tu, Pedro, edificarei a minha igreja. O que tinha acontecido com Pedro? Vocês se lembram? Ananias era um pagão, um centurião romano, ele tem uma visão, e Deus lhe diz, manda chamar Pedro lá em Jope, para que ele venha. Ele nem imaginava por que que Deus queria isso, mas obedece, preste atenção, obedece, e manda os seus servos. Ele era um centurião romano, tinha soldados, tinha servos, eles fazem uma distância, fazem uma viagem distante, longa, chegam a Jope. Naquele momento, Deus também dá uma visão para Pedro. E na hora que Pedro está tendo essa visão, os homens estão batendo na porta, vão atender, contam. Pedro se liga à visão que ele acabava de ter, e então, temeroso, mas por causa da visão que Deus lhe dava, foi até a casa de Cornélio. Quando ele chegou, quando ele se apresentou, muito temeroso, porque eram pagãos, veja bem, os judeus não entravam na casa de pagãos, não entravam, muito menos se punha à mesa com eles, se hospedava na casa deles. Eles nem entrar entravam, muito mais se hospedar na casa deles. Então Pedro estava temeroso, e quando Pedro se punha a pregar, porque já estava uma pequena multidão ali na casa de Cornélio, era Cornélio, era toda a sua família, eram os seus servos, as suas servas, eram os seus soldados, estavam todos ali esperando alguma coisa, eles não sabiam bem o que era. Deixa eu dizer assim, assim como lá em Pentecostes, se reuniram no cenáculo, aquele grupo de apóstolos e discípulos, ali, gente, era uma pequena multidão de pagãos, igualmente desejosos, esperando alguma coisa que eles não imaginavam o que era. Veja que beleza, eles não imaginavam o que era, mas esperavam alguma coisa vindo do alto, alguma coisa vinda de Deus. Pedro se põe a falar a eles a respeito de Jesus, e Pedro nem tinha terminado de falar, quando de repente é a narração dos Atos, o Espírito Santo caiu sobre todos eles, e diz os Atos, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a orar em línguas e começaram a profetizar. Era Cornélio, era sua esposa, eram os seus filhos, era a sua família, eram os seus soldados, eram os seus servos, eram aqueles homens e mulheres. E Pedro ficou atônito, ele parou de pregar, e aqueles homens começaram a fazer um grande grupo de oração, orando em línguas, cantando de maneira nova, palavras de profecia, eram verdadeiras profecias que eles estavam trazendo, louvavam a Deus, como aconteceu com eles lá em Pentecostes. Mas eram pagãos, eles não conheciam a Bíblia, não conheciam as Escrituras. Pedro ficou estupefacto, daí chamou os companheiros que foram com ele para que decidissem, e Pedro disse, nós não podemos negar o batismo a esses homens que receberam o Espírito Santo, já receberam o Espírito Santo, como aconteceu conosco em Pentecostes. Pedro viveu isso, e Pedro contou tudo isso no concílio de Jerusalém. Era Pedro agora contando. E Pedro contou algo mais. Eu fiquei mais algum tempo ali para instruí-los, porque eles eram pagãos, eles não sabiam nada, mas eu tive que voltar a Jope. Daí ele contou a bronca que ele, Pedro, chefe da igreja, levou quando chegou de volta a Jope. Quando os discípulos, quando os cristãos vindo do judaísmo, colocaram Pedro na parede, porque já tinham tido notícia de tudo aquilo que havia acontecido na casa de Cornélio. Eles cobraram de Pedro, mas como é que você entrou na casa de pagãos? Como é que você se hospedou na casa deles? Como é que você pregou a eles? Como é que você batizou pagãos? Pedro, onde é que você estava com a cabeça? Que irresponsabilidade, que leviandade, Pedro. E Pedro teve que lhes contar tudo, desde o começo. Daí eles caíram em si, acabaram aceitando e dando glória a Deus. E Pedro contou tudo isso de novo no concílio de Jerusalém, e aconteceu do jeitinho de Jope. Daí quando Pedro contou, ninguém teve nada mais a dizer. O próprio Tiago, o apóstolo São Tiago, que era o apóstolo ali em Jerusalém. Pedro não foi o apóstolo em Jerusalém, foi Tiago. O próprio Tiago, que estava a favor dos judaizantes, que também estava perplexo diante daquilo de pagãos recebendo a graça de Deus, de pagãos sendo convertidos e batizados no Espírito e usando os dons, sendo usados por Deus nos dons, o próprio Tiago estava perplexo diante disso. O próprio Tiago é que se levanta e que dá o desfecho de tudo. Meus irmãos, é isso que nós estamos vivendo na igreja hoje. É isso que nós estamos vivendo nesses dias. Foi por isso que nós cantamos: o Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós, porque é isso. Gente, o Pai está amando mais do que nunca. A nossa geração está sendo uma geração bem-aventurada. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Os nossos olhos estão vendo coisas que os nossos antepassados não viram, que os nossos pais não viram. O que eles não ouviram, o que eles não viram, nós estamos vendo, graças a Deus. Gente, eu tive a graça de ver o antes, ver o decorrer, estar vendo também agora esta finalização. Deixa eu lhes contar. Eu tive a graça de, antes de ser ordenado padre, ter o meu encontro pessoal com Jesus. Eu conto sempre. Eu estava ainda no último ano de teologia, fiquei doente, tive que sair do seminário. Vim aqui para essa região, fiquei em Lavrinhas, no nosso seminário. Fui acolhido no hospital de Piquete, aí o antigo hospital de Piquete. Naquele tempo era um ótimo hospital, hospital militar. Fizeram de tudo, mas não descobriam o que eu tinha, mas que eu estava doente, estava doente. E nesse tempo, aí em Lorena, durante uma Mariápolis, eu mesmo doente, fui aconselhado de ir, de participar. Foi a graça de Deus. Eu tive coragem, fui e participei. Embora me sentindo fraco, mas participei. Interessante, assim que eu cheguei, desaconselhado por muitos, mas aconselhado por pouquíssimos, eu fui. Veja bem, desaconselhado por muitíssimos, até disseram: é uma xaropada, eles ficam apenas cantando e fazendo palestras e testemunhos, é um xarope, uma coisa chata, pesada, cansativa, você vai se cansar. Tanto assim que no primeiro momento eu não fui, mas sendo dócil, sendo obediente, aquilo que eu sentia ser a moção de Deus, que uns poucos me haviam aconselhado, eu fui. E quando eu cheguei, eu não pude entrar, porque alguém estava dando um testemunho. Então me disseram: o senhor pode entrar sim, mas daqui a pouco, só depois de acabar esse testemunho, para não perturbar. E eu fiquei atrás da cortina, ali na porta, ouvindo o testemunho de alguém que estava testemunhando a respeito de Deus na doença. Era a minha grande pergunta: meu Deus do céu, por que depois de 15 anos de seminário, eu, menino pobre, da periferia de São Paulo, naquele tempo se fazia 15 anos mesmo de seminário, e eu fiz 15 anos de seminário, 15 anos de estudo, como se costumava dizer, agora no último ano, aquela doença, e eu correndo o risco de não me ordenar, e a doença que não se resolvia, até na mão de psiquiatra eu fui parar, para ver se a coisa não era da minha cabeça. Eu me perguntava isso, e aquela pessoa estava testemunhando de Deus na doença, era o que eu precisava. Terminado o testemunho, eu entrei, participei. Numa daquelas noites, eu tive meu encontro pessoal com Jesus, abrindo um evangelinho, e os meus olhos bateram naquelas palavras: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando aos seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles ficando perplexos, e de repente Pedro indo na frente, como ele sempre era, Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi como se Jesus mesmo perguntasse a mim: e Jonas, para você, quem sou eu? É difícil explicar o que, que aconteceu comigo, porque imagine, eu estava já no último ano de seminário, mas eu não tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Eu conhecia Jesus, claro, eu estudava, eu tinha estudado sobre ele, eu conhecia tudo da história, mas um encontro pessoal eu não tinha tido. Você que já teve esse encontro pessoal sabe do que eu estou falando. Se você não teve ainda, você não está conseguindo me entender bem, mas é sinal que você precisa desse encontro, porque não é para alguns privilegiados, não, é para todos, é para todos os cristãos, é para todos. E nós precisamos desse encontro pessoal com Jesus, onde Jesus se torna alguém vivo para nós, alguém com quem a gente se encontrou pessoalmente, mesmo sem vê-lo, mas se encontrou com ele. Eu tive essa experiência, daí fui ordenado padre. Comecei com muito entusiasmo o meu tempo de padre novo, comecei mesmo com muito entusiasmo, mas gente, era dificílimo falar de Deus, era dificílimo falar das coisas de Deus, era dificílimo falar do Evangelho, era dificílimo. As pessoas e os jovens parece que não tinham ouvidos, não se tocavam, não se sensibilizavam. Eu via os padres mais antigos, padres de uma grande pedagogia. Eu fui para um grande colégio salesiano, o Liceu Coração de Jesus em São Paulo, um colégio de anos e anos de fama, e que por isso mesmo também, por ser o colégio central dos salesianos no Brasil, tinha padres de peso, padres de valor. Eu vi aqueles padres que nós desde seminarista conhecíamos bem, tendo maior dificuldade de falar de Deus para os rapazes nas aulas de religião, de falar de Deus nas pregações que eles faziam, porque os jovens estavam longe, não queriam saber. Eu me recordo que os padres antigos, de muita pedagogia, para conseguir dar aula de religião, eles pegaram aquele livro do padre João Moana, Vida Sexual de Solteiros e Casados, que tinha surgido naquela época, porque padre João Moana era médico, depois foi para o seminário. Quando ele recebeu o diploma, porque o pai dele é que queria que ele fosse médico, quando ele recebeu o seu diploma e tudo, ele pegou, devolveu com muito respeito o diploma para o seu pai e foi para o seminário como era desejo dele. Fez o curso de teologia, ordenou-se sacerdote, daí ele fez também psicologia, foi mais fácil fazer psiquiatria antes, por causa da medicina, depois fez também psicologia, tornou-se um sacerdote muito experiente, porque unia tudo, a medicina com a pastoral, com a psiquiatria, com a psicologia, e tinha escrito naqueles tempos aquele livro, Vida Sexual de Solteiros e Casados. Então pegaram aquele livro e davam aula de religião para os jovens na base daquele livro, porque para ouvir de sexo os jovens estavam atentos, mas outras coisas não. Mas eles queriam ouvir de sexo, não para mudar de vida, mas por aquela curiosidade. Era um negócio novo e, claro, atiçava a eles. Talvez os ajudava a fazerem mais ainda as desordens que eles faziam, em vez de se mudarem, em vez de se converterem. Foi isso que nós estávamos vendo. Era isso que nós estávamos vendo. Eu me lembro que, como padre novo, eu tentava. Parecia tudo em vão. De repente, aí por 1967, tudo começa a mudar. Eu mesmo, que tinha tido, graças a Deus, um encontro pessoal com Jesus, fui a um concílio de cristandade. No final do cursílio, porque eu fui e cheguei atrasado, levei o maior pito e o maior castigo de um superior meu. Já era padre, gente, eu fui castigado. Ele não me deixou participar do retiro dos salesianos porque eu cheguei atrasado. E me mandou para uma cidade para ficar numa paróquia naquela semana de castigo. De castigo, eu já era padre e fui de castigo. Mas eu bendice a Deus, naquela semana, que fiquei sozinho na paróquia, celebrava as missas, mas ninguém me conhecia, não conhecia ninguém, não tinha quase que trabalho nenhum. Saía um esquema inteirinho de encontro de jovens. Voltei com o esquema daquele encontro. Naquela Semana Santa nós estávamos colocando em execução aquele esquema de encontro de jovens. E que coisa impressionante, com aquelas palestras que nós estávamos fazendo pela primeira vez para jovens, o que antes os meus irmãos padres, muito competentes, padres de uma pedagogia muito especial, não estavam conseguindo. Aqueles jovens se encontravam com Jesus, aqueles jovens se converteram, o testemunho que eles deram no final do encontro foi maravilhoso. E não só, após aquele encontro, onde eles diziam que eu me encontrei com Jesus, eu não fiquei falando para eles a respeito do encontro com Jesus, não, nem nas palestras nós falávamos, nós fizemos aquelas palestras, nós rezamos, rezamos muito, mas nunca eu imaginei aquele resultado. Eu fiquei surpreendido, eu chorava como criança no final do primeiro encontro, pelos testemunhos que eles estavam dando, porque eu via os meus irmãos sacerdotes muito melhores do que eu, com muito mais pedagogia do que eu, não conseguindo nada, tendo que falar de sexo para os jovens poderem ouvi-los nas próprias aulas de religião. A aula que tinha que estar, tinha que dar presença, era o único jeito. As pregações que eles faziam, que eu fazia também, não tinha efeito, e de repente tudo mudou. Fizemos outros encontros e o resultado era o mesmo. Começamos com moças e o resultado era o mesmo. Daí eu comecei a perceber a vida daqueles jovens. As confissões eram coisas atordoantes. Estava no começo daquela época das drogas. Isso foi em 1968, comecinho de 68. Mas a vida daqueles jovens era estragada pela sexualidade, por aqueles inícios de drogas e tantas outras coisas. Mas eles se encontravam com Jesus, eles se convertiam e a vida dele mudava, a vida deles mudava, mudava, mudava, o que antes nós não víamos, mudança de vida, transformação de vida começou a acontecer. E gente, isso foi aumentando, aumentando, aumentando, e claro, não foi somente nesses encontros de jovens. Daí eu comecei a ver em tantos outros lugares a mesma coisa acontecendo. Chegou em 1971, eu recebi uma outra graça, que foi a graça do derramamento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Então também tudo aquilo melhorou ainda, a eficácia foi muito maior, e eu via não somente nos encontros que eu fazia, mas eu via em toda a igreja do Brasil aquilo se alastrando, como se de repente se colocasse fogo num capim muito seco, como acontece no tempo do inverno por aqui, que o capim fica sequinho, sequinho, qualquer foguinho, qualquer ponta de cigarro aceso, incendeia ali a grama, o capim, e de repente tudo aquilo pega fogo, e o fogo vai monte, montanha, colina afora. Foi o que começou a acontecer pelo Brasil inteiro. Nós vivemos isto. Você que agora recebeu essa graça nesses anos 90, nesses anos 80, foi isso que aconteceu, veio acontecendo, acontecendo, acontecendo, acontecendo, acontecendo. Realizou-se aquela palavra de profecia que Tiago trouxe lá no Concílio de Jerusalém, citando o profeta Amós. Nós vimos isso realizar-se, gente. Depois disso, eu virei, diz o Senhor, para reedificar a tenda desmoronada de Davi. As ruínas que dela ainda restam, eu as reedificarei e as reerguirei. Sim, o Senhor está reerguendo as ruínas da tenda de Davi. O Senhor está reedificando. O Senhor está levantando de novo essas ruínas. A partir de então, preste bem atenção nesse versículo 17. O resto dos homens procurará o Senhor. Você sabe que resto é resto, e o que nós estamos vendo hoje, resto só se dá para cachorro, resto não se dá nem para pobre, mas existe um resto de homens, existe, deixa eu dizer uma palavra mais acertada, existe uma sucata de homens, de pessoas, de jovens, de adultos, de casais, E deixa eu dizer, nós éramos esse resto, estragados pela vida, corrompidos pela vida, longe de Deus, fazíamos parte. Nós não éramos bonzinhos, não. Dentro daquela parábola de Jesus, que ele diz que o rei fez o banquete para o seu filho, as núpcias do seu filho, e mandou chamar os convidados, e os primeiros convidados deram desculpas e não vieram. Então o rei ficou muito bravo com aqueles convidados e mandou que os servos saíssem e fossem pelas estradas, pelas encruzilhadas, e pegassem os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, os maltrapilhos. E eles foram e trouxeram, disseram: Senhor, trouxemos essa multidão de gente da rua, gente da sarjeta, mas tem lugar ainda. Então o pai de família disse: voltem outra vez e até mesmo obriguem a entrar, porque eu preciso que a sala esteja cheia. Gente, nós não somos dos primeiros, não. Nós somos desses últimos, nós somos os aleijados, os cegos, as pessoas que a própria sociedade rejeitou. Muitos de nós éramos da lata de lixo, mas Deus foi catar a gente. O Pai foi catar a gente, o Pai está amando. E nos nossos dias nós estamos vendo continuamente pessoas catadas por Deus. Veja, pessoas que chegaram a esse ponto porque não tiveram catequese, porque estavam longe da igreja. Se tiveram um tempo de igreja, mas depois ficaram afastadas, hoje o que eles receberam de catequese, o que eles receberam talvez até mesmo num colégio religioso, já não satisfazia mais as necessidades deles de hoje, de homens, de mulheres, de adultos, de intelectuais, de profissionais, e por isso chegaram a este ponto. Mas de repente Deus começa a mudar tudo, principalmente isso, aquilo que aconteceu na casa de Cornélio, aquilo que aconteceu com Paulo e com Barnabé, pagãos que recebe um derramamento do Espírito Santo e tem a vida totalmente transformada. É o que está acontecendo nos nossos tempos, gente. É a beleza do que está acontecendo conosco. Nós somos as maiores testemunhas do que Deus está fazendo. Esta é a grande graça que nós estamos presenciando. Deus está reedificando as ruínas da tenda de Davi. Essa tenda que estava desmoronando e cada vez mais desmoronando, eu começo a me lembrar daquilo que o próprio Jesus em pessoa falou a Francisco de Assis a partir daquele crucifixo: Francisco, reconstrói a minha igreja que está se destruindo. A expressão em italiano naquele tempo queria dizer isso, que está se destruindo, como que se destruindo por dentro. Francisco, reconstrói a minha igreja. E quem era Francisco para reconstruir a igreja? Tanto assim que ele pensou que Deus estava mandando que ele reconstruísse aquela igrejinha de São Damião. E o coitado do Francisco chama os seus companheiros e começa a pegar pedras e cimento e reconstruir aquela igreja que realmente estava assim bastante em ruínas. Mas não era isso, era muito mais do que isso. Foi apenas o momento deles se unirem ao povo, como nós estamos fazendo na Canção Nova. Essa campanha que nós temos vivido mês por mês, gente, é igualzinho aquilo que Francisco fez. É igualzinho, mas enquanto eles faziam isso, carregando pedras para reconstruir a igrejinha de São Damião, aquele povo ia se unindo. E a igreja viva, a igreja povo, a igreja corpo de Cristo ia se construindo, e se construiu, você sabe muito bem disso. Nós estamos vivendo nesses tempos essas maravilhas. E a aventura da Canção Nova tem sido esta. Eu sei que na igreja inteira isso está acontecendo, mas agora somos nós aqui, nós temos que testemunhar. O testemunho é uma coisa pessoal, é isso que a Canção Nova tem vivido. Gente, aquilo que eu vivi nos meus primeiros tempos, aquilo que eu vivi com aqueles jovens, hoje está acontecendo, e está acontecendo, me deixe explicar assim, via satélite. As pessoas pela rádio, pela televisão, pelas fitas cassetes, pelas fitas de vídeo, estão sendo atingidas por Deus, como aconteceu com Saulo, como aconteceu com aquela multidão naquele tempo, pagãos, pessoas longe de Deus, pessoas viciadas, pessoas se prostituindo, pessoas na infidelidade, mas de repente recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo cai sobre essas pessoas e a vida deles se transforma. Sem passarem por cursos, sem fazerem teologia, sem terem uma catequese especial, isso começa a aturdir. Eu sei que muitos sacerdotes ficam perplexos, que muitos bispos ficam perplexos, porque nós estamos acostumados a fazer uma longa catequese, longos cursos, explicando tudo, para depois vamos ver se essas pessoas, com todas as explicações, com todos os cursos feitos, se elas se convertem, se elas mudam de vida, se elas se comprometem com aquilo que elas aprenderam. Só que não somos nós, é Deus fazendo tudo ao contrário. Primeiro Ele derrama o Seu Espírito Santo, e as pessoas cheias do Espírito Santo, como dizemos na base dos Atos dos Apóstolos, batizadas no Espírito Santo, têm a vida transformada, e daí nasce neles, como aconteceu comigo naquele tempo. Elas têm uma fome, como eu tive, uma fome de Deus, uma fome da Palavra de Deus, uma fome de oração, e um gosto por rezar, um gosto por ler a Palavra de Deus. Toda a vida vai se transformando, e esse gosto continua. Daí sim as pessoas vão procurar grupos, daí sim as pessoas vão procurar cursos, daí as pessoas leem livros, daí as pessoas vão a encontros, porque elas precisam mais, é isso que está acontecendo. Essas pessoas que acabaram recebendo isso pela televisão, pelo rádio, depois não saem, não conseguem sair de frente da televisão, e dizem que a televisão Casanova está muito bonita, mas não é bonito, gente, é diferente, é diferente. O que segura as pessoas aí na cadeira, eu 5 horas da manhã fazendo palestra, dessas palestras, dessas pregações que eu faço aqui, e são reprisadas 5 horas da manhã, as pessoas ficam ali, acordaram há pouco tempo, mas presas na poltrona, bem acordadinhas. Alguns deles nem lavaram o rosto ainda, ainda não, nem tiraram a roupa de dormir, mas estão ali. Como é que se explica isso? Não é que eu seja um grande orador, um grande pregador, não, não é isso. É que o Pai está amando, o Filho derramando Seu Espírito sobre todos nós, e o instrumento que Ele está usando é esta pregação, é esta oração. Isso indo por televisão, gente, as coisas estão acontecendo, se torna também uma televisão ungida, que leva a unção. Aquilo que eu recebi ainda no final do meu seminário, aquilo que eu recebi quando eu tive a graça do batismo no Espírito Santo, aquilo que eu vi aqueles jovens receberem e serem transformados, muitas e muitas, milhares de pessoas recebem massivamente através desse meio potente que Deus nos deu, que é a televisão. Essa é a missão que Deus está realizando. E graças a Deus, por causa da leitura de hoje, eu pude proclamar tudo isso. É importante que você entenda o que nós estamos vivendo. Gente, é um momento de graça. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Eu vi o antes. Eu fui ordenado em 64. Aqueles anos de 65, de 66... entrando para o 67, era difícil, como eu contei para vocês. As pessoas pareciam insensíveis, os jovens não queriam ouvir nada a respeito de Deus, principalmente não pensavam, não queriam mudar de vida, e de repente tudo começa a se mudar. Eu vi o antes, eu presenciei, eu pude vivenciar, eu pude ser também objeto, eu também fui atingido pela graça que começou ali, por aqueles anos de 1967, porque você sabe muito bem, foi no ano de 1967, que Deus derramou o Seu Espírito Santo sobre a Igreja Católica. Foi em 67, que isso aconteceu. Nós aqui no Brasil, nem imaginávamos o que tinha acontecido lá nos Estados Unidos, em uma universidade especializada em física nuclear, admire-se. Era uma universidade especializada em física nuclear, e foi lá, no campus universitário dessa universidade, que aconteceu o derramamento, o primeiro derramamento do Espírito Santo na Igreja Católica, e tudo começou a se mudar. Eu vivi esses anos todos, gente, já fez 30 anos. Já fez 30 anos. No ano que vem também eu completo 30 anos de batismo no Espírito Santo, graças a Deus. Eu vivi todos esses anos. Você se lembra quando nós começamos a missa? Estava sol ou não estava sol? Estava claro ou não estava claro? Agora nós já estamos no entardecer. Está escurecendo. Antes do fim da missa, já vai estar escuro. No relógio de Deus, nós estamos nesta hora. Quando é que o relógio de Deus vai marcar a última hora, eu não sei. Até eu peço ao Senhor que Ele tenha misericórdia e que nós continuemos por um bom tempo a batalhar, a levar essa graça, a levar o batismo no Espírito Santo, porque há muitos ainda nas nossas casas, nas nossas famílias, verdade ou não é, que ainda não se sensibilizaram, estão iguais àqueles jovens com os quais eu e os padres mais antigos, muito mais preparados do que eu, trabalhávamos naqueles tempos antes de 67. Há muitas pessoas ainda, infelizmente, que não abriram o coração e são parentes de vocês. É seu marido, é seu pai, é sua mãe, é seu filho, é sua filha, é irmão seu, é gente da sua carne, é gente do seu sangue. Há muitos ainda, eu nem estou falando em drogados, em pessoas prostituídas, em pessoas que vivem em adultério, também eles precisam, claro que precisam, mas uma multidão de pessoas consideradas entre aspas boas, porque são realmente boas, em qualidade humana são boas, mas que não tiveram esse encontro pessoal com Jesus, não tiveram a sua vida transformada, não voltaram para o rebanho, não voltaram para a igreja, não voltaram para Jesus, e precisam voltar, gente. Todo tempo tem um começo, um meio e um fim. Eu vi antes de começar este tempo, eu tive a graça de ver o começo deste tempo, quando o sol começou a raiar, eu tive a graça de ver, eu vi o sol subindo, eu vi o sol ao meio-dia, eu vi, graças a Deus, eu vi o sol começar descendo, porque depois do meio-dia ele desce, e assim mesmo, e eu estou vendo o ocaso do sol, pedindo a Deus que nós tenhamos mais tempo, vocês lembram Josué? Ele estava numa batalha, e não estavam conseguindo vencer, e o Josué pediu a Deus que tivessem mais tempo, que Deus parasse o sol, e Deus parou, e a própria Bíblia testemunha isso. Interessante quando se fazem contas a respeito do tempo solar, é interessantíssimo isso, as contas nunca davam certo, apenas quando foram à Bíblia e viram aquele acontecimento. Os próprios técnicos que faziam isso no computador, quando eles acrescentaram esse tempo que a Bíblia diz que foram as tantas horas naquele relógio solar, foi daí que as coisas deram certo, porque na verdade Deus fez o sol parar no seu ocaso para que o povo de Deus vencesse. Gente, nós estamos pedindo, eu estou pedindo a Deus que nós tenhamos mais tempo, eu não estou pedindo que Jesus venha logo, não, embora o nosso desejo seja que Ele venha logo, porque vai ser melhor, mas eu fico como São Paulo, eu não sei se eu peço que Jesus venha logo, que vai ser muito melhor para nós mesmos, ou se eu peço que Jesus espera Jesus dar mais um tempo, porque temos que salvar mais almas, eu não sei o que pedir, e na verdade eu faço como São Paulo, eu peço ao Senhor, dá-nos mais tempo, porque há muito mais almas ainda, Senhor, temos no Brasil pelo menos 100 milhões de brasileiros que precisamos atingir, dá-nos mais tempo, espera um pouco Jesus, demora um pouco mais Jesus, alarga muito mais, para o sol, Senhor, segura esse tempo, não deixe escurecer, não deixe anoitecer, Senhor, não deixe, para que possamos, neste tempo que nos resta, gente, é muito importante, para que nesse tempo que nos resta, até mesmo sobre este sobretempo que Deus está nos dando, nós possamos salvar as almas que o Senhor quer salvar e que nós precisamos salvar. Ou você não tem ninguém da sua família para salvar? Se você não tem ninguém da sua família para salvar, graças a Deus, pode pular fora. Mas se você tem gente, carne da sua carne, sangue do seu sangue, que se não mudar de vida vai para o inferno, desculpa falar franco. Como nós iríamos se não tivéssemos tido essa graça? Você não pode parar. E deixa eu ser super franco. Você está encontrando uma obra empenhadíssima em salvar almas. Somos nós, graças a Deus. Me desculpe ter que falar assim, mas temos que ser claros, gente. Como Paulo foi claro, como Pedro foi claro. Eu sei que a igreja inteira está nessa tarefa, eu sei. Mas aqui estou falando para vocês. Se vocês são o nosso público, se vocês são os nossos ouvintes, se você é o nosso telespectador, é para você que eu preciso falar. Então, eu só posso falar a partir de mim, a partir do meu testemunho. Você está vendo essa obra, que não brinque em serviço. E nós não estamos fazendo televisão, não. Deus está realizando uma obra de salvação. Nós, graças a Deus, entramos com Ele nessa obra de salvação. Eu venho acompanhando isso desde o início desta linda obra de Deus. Ainda antes dos anos 67. E Deus nos deu esses meios, rádio e agora a televisão, para levarmos muito mais rapidamente essa graça. Se ponha no meu lugar. A partir daquele primeiro encontro, havia dentro de mim uma paixão, gente, que eu não aguentava. Eu queria salvar as almas daqueles jovens, porque eu vi aquele colégio tinha 2.000 alunos, só 2.000 alunos aquele colégio tinha. E cada encontro tinha 40 jovens, eu não conseguia levar mais do que 40, 45, no máximo 50 jovens para um encontro. E eu tinha 2.000 diante de mim, mas eu via que o colégio onde eu estava é que tinha 2.000, e os colégios todos de São Paulo. E os jovens todos de São Paulo. Então havia um fogo dentro de mim, que a cada 15 dias, eu só não fazia um encontro a cada final de semana, porque não tinha jeito, não dava para aguentar. Porque era quinta noite que nós íamos para o encontro, ficava sexta-feira inteira, sábado inteiro, domingo até o final do dia, só depois de escurecer que a gente saía do encontro. As confissões eram longuíssimas, nós entrávamos madrugada dentro, confessando aqueles jovens. E fazendo, semana sim, semana não, esses encontros, e mais o colégio, eu acabei ficando tuberculoso. Mas porque havia um fogo dentro de mim. Deixa eu te dizer, esse fogo não parou. E porque eu fui fiel no pouco, porque eu fui fiel lá naqueles começos, porque eu fui fiel naqueles primeiros encontros de jovens e vi as maravilhas, hoje, gente, Deus está nos dando a graça disso ser levado para uma massa inteira. Não são 40 jovens no final de semana, não, são 400 mil, são 4 milhões que acontecem a cada final de semana através da televisão. A cada momento que nós falamos, nós temos 3, 4 maracanãs, ou 3, 4 castelões, ou 3, 4 murumbis cheios, pelo menos a cada momento. Mas nos momentos de pique da TV Canção Nova, como são os acampamentos, e agora porque estamos, graças a Deus, 24 horas sem nunca mais parar, no satélite também, pelas parabólicas, nós continuamente estamos atingindo 3 milhões, 4 milhões de pessoas, graças a Deus. Não são mais 40 jovens que vão para o encontro, são 4 milhões atingidos. Deixa eu dizer, entre essa multidão de 100 milhões de brasileiros, existe gente, carne da sua carne e sangue do seu sangue. Existe ou não existe? O que, que você está esperando para entrar conosco nesta obra? O que, que você está esperando? Porque nós estamos aí gratuitamente oferecendo a você esse serviço de Deus. Estamos. Nós estamos sendo apenas os samaritanos, que hoje receberam de Deus essa graça de, através da televisão, ir e pegar essas pessoas que foram roubadas no caminho, que bateram neles, que espancaram-nos, que os jogaram no chão e ficaram semi-mortos, soltando sangue por todos os lados, em hemorragias. O que temos feito, gente, é unicamente isso. Na nossa pobreza, nós nos debruçamos sobre eles, sobre cada um deles, e derramamos, como diz o Evangelho, azeite e vinho. O azeite do Espírito Santo. Sim, nós não brincamos em serviço. Você vê continuamente que o que nós pedimos é o derramamento do Espírito Santo, como aconteceu com Saulo, como aconteceu com Barnabé, como Pedro viu estupefacto acontecer na casa de Cornélio. O que nós pedimos é isso, e graças a Deus tem acontecido, e esses restos humanos, essa sucata humana tem recebido esse derramamento do Espírito Santo, e em seguida nós derramamos também o vinho do sangue de Jesus sobre eles, para que essas pessoas sejam salvas e comecem toda uma vida nova. E a igreja é a grande beneficiada. A igreja é a grande beneficiada, porque daí as pessoas com gosto vão procurar as reuniões, vão procurar a catequese, vão procurar os cursos, vão procurar os encontros, porque agora elas têm fome, agora elas têm sede, agora elas estão cheias de Deus. Veja, nós estamos contribuindo com a igreja, nós estamos oferecendo matéria-prima para a igreja, nós somos fornecedores, graças a Deus. Me deixa falar assim, não conseguimos fazer tudo, não conseguimos. A nossa parte é a parte de Paulo, a parte de Barnabé. A nossa parte é a parte do samaritano, unicamente. Depois desses primeiros socorros, nós pegamos as pessoas no colo, colocamos na nossa montaria e a levamos para a igreja. E fazemos isso. Entregamos essas pessoas à igreja, para que a igreja cuide delas, para que as paróquias cuidem delas. Mas é isso, na igreja foi sempre assim. E é preciso que seja assim. E estou dizendo, quando é que você vai se despertar para essa realidade? Para que os seus não se percam, para que carne sua, para que sangue seu não se perca. Realmente é isso que nós cantamos no começo e cantamos agora. O Pai está amando, é verdade, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Vai ficando em pé e vai levantando os seus braços e vai cantando. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Para um pouco e pensa nas pessoas da sua casa, da sua família, que precisam dessa graça, de receberem o amor do Pai, de receber esse derramamento do Espírito Santo. São irmãos seus, são sobrinhos, são filhos, são pai, são mãe, é marido, é mulher, e eles precisam dessa graça. Se não for essa graça, eles estão correndo um risco enorme de se perder, gente. E Deus não quer perdê-los, e nós não queremos perdê-los. Você não quer perdê-los, nós também na Canção Nova não queremos perdê-los. Pelo contrário, nós estamos entrando, e aí a nossa luta, entenda, o inimigo tem nos segurado e não tem deixado que o dinheiro chegue para sustentarmos essa obra, porque nós estamos saqueando o inferno para povoar o céu, porque inclusive essas pessoas já são candidatos próximos ao inferno, são, me deixa dizer isso, porque não existe uma coluna do meio para os bonzinhos, não existe, ou são de Deus ou não são de Deus, ou estão nos caminhos de Deus ou não estão nos caminhos de Deus. Você entende perfeitamente isso, não há uma coluna do meio. Se houvesse, eu levaria todo mundo para a coluna do meio, porque era mais fácil, mas não, eu tenho que levar as pessoas pelo caminho estreito. E a Canção Nova precisa levar as pessoas para o caminho estreito, mas entrando pela graça do derramamento do Espírito, do seu encontro pessoal com Jesus. É preciso que se faça isso. Os seus entes queridos, as pessoas da sua família, não podem continuar sendo candidatos próximos ao inferno, não. Você precisa entrar conosco, saqueando o inferno, tirando-as dessa antessala, para levá-las agora pelo caminho estreito que vai levar-nos aos céus. Você não pode deixá-los nessa sala ampla, onde tem todas as facilitações, todos os prazeres, onde corre salgadinhos, e onde corre cocaína, onde corre toda espécie de vício, onde corre de tudo, onde corre bebida, onde corre uísque, onde corre prostituição, mas que é a antessala do inferno. Você precisa arrancá-los de lá, você precisa entrar conosco para saquear essa antessala do inferno e trazê-los agora para um caminho áspero, um caminho pedregoso, um caminho espinhoso, mas que os leve ao céu, por mais duro que seja. E deixa eu dizer, a graça está aí, o que nós estamos cantando está acontecendo. O Pai está amando. Canta isso. O Filho derramando seu Espírito. Gente, como eu vi lá nos anos 67, está acontecendo agora. O Pai está amando. Sim, o Filho Jesus está derramando o seu Espírito sobre todos nós. Nós não podemos perder essa ocasião, não podemos perder essa graça, não podemos passar essa chance. Está vendo? Está bem mais escuro, tá ou não está? Está bem mais escuro. Logo, logo escurece. Enquanto temos tempo, precisamos trabalhar. E se há alguém que trabalha por você, una-se a quem está trabalhando por você, por amor dos seus. Não perca mais tempo. Onde é que você está investindo a sua vida? Onde é que você está investindo o seu dinheiro? Gente, já já anoitece. Já já anoitece, porque todo tempo é assim. Você que chegou cedinho aqui, você viu o sol nascer na primeira missa. Você que está agora nessa última missa, você vai ver o sol se pôr, já já estará escuro aqui. O tempo é sempre assim. Nós vimos o meio-dia hoje, nós enfrentamos o calor do meio-dia de hoje, mas agora nós já estamos no ocaso, pedindo ao Senhor: Senhor, segura, segura o tempo, Senhor, segura o sol. Dá mais tempo, Senhor, faz como fizeste com Josué, para que possamos salvar os nossos, salvar os nossos, salvar os nossos, porque nós não sabemos quando a noite vai chegar, e quando a noite chegar, não haverá mais possibilidades, terminarão as possibilidades. Eu quero repetir, eu vi um antes, eu vi quando a graça foi derramada, eu vi o ápice da graça, eu estou vendo o tempo ir para o seu declínio, o sol indo para o seu ocaso. Senhor, nós nem ficamos pedindo mais tempo, nós pedimos, Senhor, entusiasmo. Sim, Senhor, nós pedimos intrepidez, ousadia. Tira-nos, Senhor, dessa rotina, tira-nos, Senhor, dessa insensibilidade, Senhor. Os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, na antessala do inferno, Senhor, e nós vivendo a vida, nós vivendo a vida como outro qualquer. Senhor, nós somos loucos igual aqueles do tempo de Noé. Nós somos loucos, Senhor, que não vemos a arca sendo construída, Senhor. E só terá salvação quem entrar na arca enquanto for tempo. Só terá salvação quem entrar na arca enquanto for tempo. Não é na Canção Nova, não. A Canção Nova é apenas o samaritano. É entrar na igreja, é voltar para a igreja, é voltar para Jesus. Gente, só vai se salvar quem estiver na arca. E nós somos loucos como os homens e mulheres do tempo de Noé. É como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Sim, e nós aplaudimos os nossos filhos e as nossas criancinhas brincando de sensualidade, cantando e dançando músicas sensuais. Nós aplaudimos, nós gostamos. Somos uma geração louca, uma geração desvairada. Gente, é tempo de mudar tudo isso. Nós não podemos condenar os nossos meninos e meninas, os nossos filhos e os nossos e as nossas filhas a estarem nessa antessala do inferno, e eles ainda, coitadinhos, inconscientes, serem levados nesse roldão quando o fogo cair, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eu não estou dizendo que virás fogo do céu, eu somente estou querendo dizer que foi assim em Sodoma e Gomorra, e assim como uma multidão enorme foi surpreendida quando caiu o fogo do céu e eles pereceram. Se nós não tomarmos juízo, nós também pereceremos junto. Obrigado, Senhor, porque falou forte com cada um de nós nessa tarde e nesse anoitecer. Estou pedindo, Senhor, mais do que dar-nos mais tempo, dá-nos, Senhor, mais espírito. Sim, Senhor, dá-nos porção dobrada, dá-nos porção triplicada do teu Espírito Santo, Senhor, para que saiamos dessa insensibilidade, dessa mornidão. Sim, Senhor, para que saiamos, Senhor, dessa insensibilidade, dá-nos a graça, é só pelo teu Espírito Santo que isso vai acontecer, e que nós, Senhor, partamos juntos para saquear a antessala do inferno, e que nós consigamos, Senhor, resgatar e trazer todos esses nossos irmãos agora para o caminho áspero, o caminho estreito, o caminho pedregoso e espinhoso, Senhor, que conduz à salvação, que conduz ao céu, que conduz à vida eterna. Sim, derrama sobre nós agora, Senhor, realiza a música que nós estamos cantando. Sim, Senhor, isso é verdade, mas nós precisávamos receber, Senhor, um derramamento novo do Espírito Santo. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Derrama, Jesus, agora. Derrama este amor do Pai na pessoa do Espírito Santo, para que cheios do Espírito Santo, nos tornemos pessoas ousadas, intrépidas, pessoas, Senhor, evangelizadoras, pessoas, Senhor, que tenham um fogo dentro de si, Senhor, um fogo devorador que não nos deixa parados, Senhor, um fogo devorador que nos faz investir o melhor do que somos e o melhor do que temos, Senhor, na tua obra. Não podemos mais dormir, Senhor, não podemos mais estar nessa rotina. Nós precisamos do teu Espírito, o seu Espírito avassalador, Senhor, que ponha um fogo dentro de nós, nosso Senhor e nosso Deus. Batiza-nos, vai pedindo ao Senhor, batiza-me, Senhor, no Espírito Santo, batiza-nos no Espírito Santo, e faz-nos apóstolos como Pedro, faz-nos apóstolos como Paulo, faz-nos apóstolos como Barnabé, faz-nos apóstolos, Senhor, entre os pagãos do tempo de hoje, pagãos muito próximos, pagãos que são irmãos nossos, pai nosso, mãe nossa, irmãos nossos, filhos nossos, netos nossos, sobrinhos, primos, sim, Senhor, pessoas muito próximas. Derrama o seu Espírito sobre esses pagãos, Senhor, que povoam a nossa casa, para que eles sejam cheios de Espírito Santo, que o Espírito Santo caia sobre todos eles, como caiu sobre a família de Cornélio, e que a tua igreja, Senhor, entenda aquilo que foi preciso entender no primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém. Sim, que a tua igreja entenda hoje, Senhor, que Pedro se levante, que Tiago se levante, Senhor, e que a igreja entenda a obra que ela está recebendo, obra de salvação. Muito obrigado, Senhor. Cante comigo. O Pai está amando, o Filho derramando.